Muito bem, vamos retomar os nossos trabalhos. Seja qual for a enfermidade da alma, a terapia libertadora encontra-se já estabelecida pelo maior psicólogo que a Terra conheceu, pelo maior cientista que a humanidade teve contato, pelo maior humanista que a nossa civilização pôde reconhecer. O Evangelho é o maior tratado e a maior ciência do comportamento humano, e as nossas escolas da alma, seja o behaviorismo, a psicologia analítica, seja até mesmo a quarta força da psicologia, a transpessoal, principalmente, haverão de se voltar cada vez mais para estudar a base da construção de um ser humano harmonioso, saudável e feliz, através daquilo que está exarado na Boa Nova. Quando nós lemos na atualidade vários cientistas informando que o perdão é uma necessidade fundamental para a preservação da saúde mental e emocional dos seres, somos remontados há um pouco mais de 2000 anos atrás, quando ele, o poeta da Galileia, legou para os seres humanos de todas as épocas o indicativo de que deveríamos perdoar não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. E por que é que a falta de perdão já é um problema de saúde pública? Porque quando nós não perdoamos, tomamos o veneno do ressentimento e da mágoa todos os dias, através da força poderosa da construção mental. Quando eu detesto, quando tenho raiva, quando tenho mágoa, eu injeto energia potencialmente destruidora no meu universo pessoal. Muita gente está doente porque não se perdoa. Não perdoa uma atitude infeliz que teve há algum tempo atrás. Não perdoa uma viagem que deixou de fazer por um pedido de um parente. Não perdoa porque não fez o curso profissional que ela tinha tendência, simpatia e preferiu seguir a orientação de outra criatura. Não se perdoa porque casou com uma pessoa que na verdade não gostava. Gostava de um outro, mas por diversas circunstâncias não efetuou a realização afetiva. Agora, não adianta ficar preso no passado. O depressivo, ele tem 98% de experiências guindado ao passado. Está sempre preso no ontem. E enquanto ele não se perdoar, libertando a própria consciência para reescrever os passos, enquanto não desenvolver a consciência de que cada dia é uma página que você pode escrever uma história belíssima, diferente das páginas anteriores, e perdoar os outros para dar-se a si mesmo, primordialmente, a possibilidade de não ficar vinculado a quem lhe fez mal. É um ato de generosidade perdoar o outro para quem lhe cometeu um ato insano, mas é também um ato de respeito pessoal perdoar. Quem se ama não fica alimentando mágoa e ressentimento. Ninguém é feliz com mágoa e ressentimento. E quem alimenta mágoa e ressentimento não pode dizer que se ama, porque vai causando mal-estar em si mesmo o tempo todo. Às vezes, quem é a origem dessa mágoa e desse ressentimento está até feliz vivendo a sua vida. E nós ficamos presos àquilo que para nós é destruidor. Então, a atitude de perdoar é uma atitude de arte, de beleza, de sanidade mental, de ciência, é a medicina no mais alto grau, aquela que previne a enfermidade. e que lida com a origem do problema e não apenas no quadro da sintomatologia. A somatização que a gente faz do nosso organismo, desde queda de cabelo, a erupção cutânea, afecções na derme, a presença de cistos ovarianos, uterinos, de mama, ao desenvolvimento de carcinomas, passa por esse sentimento autodestrutivo da mágoa, do ressentimento, da frustração, das escolhas mentais infelizes. Nos tratamos como se fôssemos marginais da vida ou mendigos do universo, quando nós somos príncipes que desconhecem a sua origem. O rei da vida, o Criador, ele gerou vários príncipes que somos nós. Tomar as rédeas desse principado, assumir a nossa condição de filhos da luz, conscientes que somos o sal da terra e a luz do mundo, é o melhor caminho para que a gente possa adoecer menos e se sentir melhor com a própria vida. Temos, às vezes, todos os motivos de nos sentir felizes na atualidade, mas não conseguimos, porque valorizamos ou hipervalorizamos aquilo que consideramos negativo. E muitas vezes o que nós consideramos negativo, na verdade, nada mais é do que experiências. Não existe fracasso. Existem experiências mais amargas. O malogro na nossa vida não é um atestado que somos incompetentes. É um atestado que talvez tenhamos trilhado o caminho equivocado e precisamos aprender alguma coisa. Fomos criados para a beleza do amor e a essência do amar. Até os nossos corpos físicos são constituídos de poeira das estrelas. Já dizem os astrônomos, os astrofísicos, os astrobiólogos. Toda a estrutura do nosso organismo físico veio das estrelas, constitui a realidade das estrelas. E se voltarmos para a nossa estrutura perispiritual, o corpo espiritual, o Ka dos egípcios, o Ki da China milenar, o aerossoma dos iniciados, ou o modelo organizador da forma da parapsicologia, ou o perispírito de Allan Kardec, o revestimento da alma, essa estrutura que nos acompanha a evolução afora, então a beleza se expande de tal sorte que passamos a ter consciência de que nós não somos seres decaídos, nós somos anjos em construção. É muito diferente. Se eu começo a me enxergar como alguém que faliu, que caiu, se eu mereço sofrer, que eu devo padecer, que eu não presto, eu estou negando a minha própria origem divina. Porque que saibamos, Deus não faz o que não presta. Ou faz? Vocês acham que Deus faz aquilo que não presta? Não. E nós somos feitos por quem? Se Deus não faz o que não presta, se Deus faz o que presta, e nós fomos feitos por ele, logo nós? Muito bem, como vocês estão inteligentes. Essa é a nossa realidade essencial. O alto amor, o olhar para dentro de si mesmo com este olhar de estrela, irá traçar um novo caminho à nossa existência. Se nós estamos vivendo o momento da depressão, e na depressão tudo parece cinza, nuvens parecem estar permanente cobrindo o nosso céu, acredite, um dia, talvez mais cedo do que você pensa, aparecerá o arco-íris. E o arco-íris aparecendo significa que uma luz do sol, a luz de uma estrela, está tocando nas partículas de água para gerar o prisma do arco-íris. E depois que a tempestade passar, quem não sabe, quem não conhece, que após a tempestade o arco-íris é mais lindo ainda. Não há noite que detenha o surgimento do dia. Não há madrugada que impeça os primeiros raios da alvorada. Assim é a nossa vida. por mais dolorosas as provações, por mais amarguras no nosso caminho, haverá sempre constelação esperando resplandecer na nossa vida para clarear-nos a estrada. Não estamos sós, em nenhum momento e jamais. A misericórdia de Deus jamais apartará seus filhos de nós. Nós nos apartamos da consciência dele, mas ele jamais nos deixa, nunca. Mesmo que a gente desça ao fundo do poço da negação, que caiamos nos braços da cruz da negação, que o materialismo dissolva as nossas esperanças, um dia a alma revel despertará e batendo no fundo do poço voltará à tona, mais bela, mais madura. Somos constituídos para amar e de amor. Não somos a sombra, somos luzes. Não somos a doença, somos a saúde. Não somos a tristeza, somos a alegria. Podemos estar em sombras, tristes, doentes, mas não somos a doença. Até descobrirmos a grandeza que repousa em nossa intimidade. Acordar, desbravar as florestas que estão aqui dentro de nós é a proposta que o Espiritismo traz à humanidade em revivendo a grande mensagem da Boa Nova, para dizer que olhe para você com ternura, com carinho, tenha afeto por você. Ninguém pode amar ao próximo se não se gosta, assim como não se pode dizer que ama-se a Deus sendo indiferente aos outros. Se eu não consigo ter amor, nem ajudar, nem ser útil, se eu não consigo ter ternura por quem eu vejo, toco e convive comigo, como eu posso dizer que amo aquele que não compreendo ainda, e muito menos o vejo? O outro é a ponte para entender melhor a Deus. Olhem para mim agora. Por favor, não tire os olhos de mim. Aproveitem. Porque vocês estão olhando para a essência belíssima do universo, que sou eu. E antes que pensem que eu estou obsidiado, eu estou olhando também para essências fulgurantes. Eu aprendi com o Espírito Marta algo belíssimo. Ela disse certa feita para mim: meu filho, olhe cada pessoa que se aproxima de você como quem se deslumbra com o ápice da criação. Cada pessoa que se aproxima de você é uma estrela que Deus envia para lhe alimentar o amor. Nunca seja indiferente a quem quer que seja. Mesmo que aquela estrela esteja coberta hoje por andrajos, ou esteja demonstrando uma fealdade apenas aparente, aprenda a enxergar o que está escondido no monturo de carne. Porque as pessoas não são a carne. A carne é um instrumento que a pessoa utiliza. Não permita jamais que alguém se afaste de você sem que tenha recebido de você um sorriso sincero, um abraço efetivo de alma para alma. Aí eu comecei a pensar, é tão triste uma pessoa que tem receio de demonstrar afeto. Assim como é triste alguém morrer e nenhuma prece acompanhá-lo. Ou uma pessoa viajar e ninguém sentir saudade dele. Então, tão importante você passar na vida das pessoas e naquela criatura você deixar escrito uma mensagem de reconforto ou um caminho de luz. Nenhum de nós precisa ser anjo, nem uma alma apostolar, um grande espírito como Barçanufo ou Bezerra de Menezes. Podemos ser nós mesmos. Porque na nossa essência somos tão grandiosos quanto eles. Ainda que eu sinta alguma melancolia, tenhamos uma causa, o abandono de alguém, um momento que não deu certo, sorria. Sorria por gratidão, no mínimo, por gratidão à vida. Ser grato é uma das virtudes mais belas da existência. Todo verdadeiro poeta, todo esteta, todo artista é grato à vida. Todo filósofo sério, todo religioso nobre, despojado e não ortodoxo, é grato à existência. nós temos motivos de gratidão. Temos à nossa volta vidas, porque é tão triste as pessoas que vivem solitárias, afastadas das outras. Ah, mas a minha família é muita discussão. Ah, meus amigos, converse com quem não tem família ao abandono. A gente precisa do outro até para ter raiva. Aquela pessoa que você, ah, mas tem. A gente é tão deseducado que a gente precisa colocar para fora um pouquinho, aí tem alguém, desabar com alguém. Nós precisamos das pessoas. Imagina você passar o dia todinho sem ninguém para conversar. Olha para um lado, nada. Olha para o outro, nada. Aí começa a ficar neurótico. Torna-se obsidiado se tiver computador pelo computador. Aí entra em desconexão com a vida. Vira viajante virtual. É uma doença dos dias de hoje. Tem gente que está cada vez mais com dificuldade de socialização. E o pior, está se apaixonando via computador. Se vendo, tocando, amassando e abraçando, às vezes se complica, imagine via computador. Que as pessoas do outro lado escrevem como querem, às vezes não é nem ele. Olha, escreve tal coisa, a pessoa aí escreve. E a carência é tão grande que a gente torna-se prisioneiro de um mundo que não existe. Saia para a vida. Abrace. Sorria. Converse. Dialogue. Não tenha receio de conversar com as pessoas. Às vezes no ônibus está tão triste, tão chato, tão agoniado. E as pessoas, ao invés de conversar, fica cada uma lá. Cada um voltado para o seu próprio problema. Observe que tem um ar mais palatável. Se possível, faça um comentário bom. Não é para conversar só coisa ruim, não. Mas está horrível o trânsito, né? Pronto, já começa ruim. A pessoa está perturbada. Tá naquele... Você vai comentar que está horrível. Quem não está vendo que está horrível? Converse coisa boa. Puxa, eu sei que corre um risco de talvez não ser entendido, ser até rejeitado. O máximo que pode acontecer é não continuar a conversa. Né? Tem gente que não quer conversar mesmo, isso acontece. Às vezes, teve uma pessoa que sentou junto a outra assim, doido para puxar um assunto. E como era uma moça muito bonita, ele ficou simpático a ela, queria puxar um assunto. A menina é muito bonita, sentada, ele sentado junto. E ela não dava nem atenção, ela olhando só pela janela. E ele doido que ela virasse um pouquinho para poder ele puxar o assunto. Quando ela caiu da besteira de olhar de lado, que puxou de volta, ele disse, você tem pai? Ela disse, tem mãe. Encerrou a conversa exatamente ali. É o que pode acontecer no máximo. Mas você converse, estabeleça amizade, faça, construa uma relação diferente. Nós somos chamados cotidianamente a demonstrar aquilo que a gente está aprendendo. E no nosso caso, que somos espiritistas, ou cristãos de variadas denominações, católica, evangélica, não importa. Importante a nossa experiência pessoal. Estar aberto para viver aquilo que nós acreditamos. Não podemos ser uma coisa aqui e outra não sei aonde. É importante ser aquilo que nós acreditamos. Na medida da nossa experiência atual. Sincero com as nossas convicções. Mas ser sincero com a convicção não é sair por aí querendo convencer todo mundo a ser aquilo que nós estamos abraçando. Ser sincero é, primordialmente, ser coerente na busca da nossa forma de viver. Temos todo motivo. Jesus foi e é a alegria dos homens. Os cristãos se afastaram do cristianismo. Porque tornamos o cristianismo uma mensagem pesada. As pessoas lúgubres. As pessoas, como eram rezadas os cultos, era aquela coisa triste, abatida. Graças a Deus está mudando. Hoje é alegria, porque a mensagem boa nova, evangelho significa boa notícia, notícia feliz. E Jesus passou na terra realizando felicidade, produzindo felicidade. Então, centro espírita, igreja católica, evangélica, seja o que for, qualquer o templo, tem que ter alegria. Alegria de viver. E a gente acordar, abrir os olhos, mais um dia vamos em frente. O trabalho é o mesmo, vou para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, agora o olhar tem que ser diferente. Vamos sair de casa, lá está a nossa vizinha, que a gente sabe que larga a lenha na gente. Dê um bom dia para ela, como nunca deu. Bom dia, dona fulana, com alma. Bom dia, seu fulano. Que acaba chato, bom dia. Vai achar estranho. Talvez você escute aquele bom dia. E continue. Breve, você poderá estar fazendo uma grande mudança na vida dessa criatura. Que às vezes é assim porque ninguém nunca lhe deu atenção devida. Nunca lhe sorriu como ele gostaria de ter um sorriso. É tão bom a gente encontrar uma pessoa que sorri pra gente, não é? Quando a gente vai chegando. Ô, oh, fulano, que bom que eu estou te vendo, né? Mas não pode ser só no encontro espírita. Porque encontro espírita, todo mundo quer estar bem. Aí é uma beleza, é uma festa. Encontre aquelas pessoas também fora e outras criaturas e apresente a sua alegria de estar revendo aquelas pessoas. E por isso mesmo você será também alguém aprazível de se encontrar no caminho. Tem gente que quando você encontra só fala do mesmo problema. Se encontrar 10 vezes ele conta a mesma coisa. Aí o que é que acontece? Quando ele vem ali, a pessoa já troca de calçada. Ih, lá vem fulano. Não aguento mais, já sei o que é que ele vai falar. A gente não pode ser assim. Mas ela todo mundo tem. A gente não pode ser porco espinho. A gente deve ser gatinho angorá. Isso não quer dizer que a gente não vai ser firme, não. Não é que vai ser muito meloso, não. Porque tem gente que confunde ser terno, carinhoso, com ser meloso. Excessivamente meloso. Aí é problemático também. De variada natureza. Tem gente que é tão meloso que se abraçar a pessoa já sai diabética. Aí já é um ruim. Seja carinhoso, atencioso, mas cuidado também, nada exagerado, tudo pede ponderação. Chega assim e é apresentado a pessoa, está no meio de todo mundo assim, ó, fulano, isso aqui é o amigo, isso aqui é fulano, isso aqui é a esposa dele. Ô, meu amor, com a esposa do cara, que nem conhece o outro, vai levar um soco e não sabe quem deu. Que intimidade é essa? É lógico que você tem que ponderar até onde pode ir, como você pode fazer, ser uma pessoa atenciosa. Tudo isso é terapia para sair de depressão. Corra de sofá e cama, como eu disse ontem. Vá visitar alguém, vá no hospital. Ah, mas como é que eu estou com depressão? Vou para o hospital, vou piorar. Não. Vá fazer alguém feliz que está lá sozinho. A gente só associa o hospital para ver coisa ruim. O nosso egoísmo não quer que a gente encontre quem está ruim. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente não quer se incomodar com a dor do outro. E segundo, porque a gente não quer alguém, encontrar alguém que sofra mais do que a gente. A gente é o campeão do sofrimento. Então, se eu não ver, eu acho que a minha dor é pior. Então eu não quero encontrar alguém que é pior do que eu. Eu preciso estar ruim para que vejam que eu preciso de atenção. Tinha uma senhora, numa instituição que nós fazíamos parte, há uns 15 anos atrás mais ou menos, que ela tinha um complexo de destruição muito grande. E ela, toda vez que ela vinha se aproximar para falar comigo, ela vinha chorando. Eu já estava com um pensamento que tinha desenvolvido uma nova mediunidade. Médium Cebola, que ela chegava junto e chorava, e contava, e se lastimava. Eu nunca tinha visto essa senhora sorrir, durante vários meses. E uma vez, no final do ano, quando eu entrei na secretaria para pegar um material, ela estava com algumas senhoras lá na frente do auditório, dando gargalhada. Ela dobrava o riso. Eu digo, não acredito não, dona fulana dando esse riso todo. Foi a primeira vez que eu vi, que coisa boa. Vou até ela parabenizar. Mas eu vou escondidinho, porque se ela me ver... Aí fui pelo cantinho para pegar ela no flagra. No meio do caminho, escutei a voz de Marta. Não faça isso. Que coisa mais feia. Bateu uma vergonha. Pigarrei. Faça um barulhinho para ela ver você. Vai ser triste para ela tomar o choque. Aí eu bati na poltrona lá, ela olhou, pararam de rir, ela parou. Eu disse, fulana, que bom lhe ver assim, entusiasmada, feliz. Não foi a senhora que estava com esse... Eu não, meu filho, fui eu não. As meninas aqui estavam rindo, era ela. As outras olharam para mim assim, como que não entendi nada. Mas ela não queria, porque ela achava que se ela ficasse bem, eu não ia dar aquela atenção a ela. A carência faz a gente querer ficar com um olhar de peixe morto para que as pessoas perguntem, como você está? E chora. Né? Tem gente que fica esperando só a pergunta, como vai, minha querida? Pronto. E se a gente fizer o como vai? Pronto, piorou. Aí ela vai mesmo embora. Né? É a carência que a gente tem, a gente não entende. Se a gente se fortalece, se a gente se determina, a gente vence as próprias dificuldades sempre. A reforma íntima, a nossa mudança moral para melhor, a correção dos nossos rumos, a avaliação dos nossos passos, o aprender com os próprios defeitos, a lupa para identificar aonde nós precisamos mudar o nosso caminho, é o roteiro para sair de qualquer tristeza excessiva, de qualquer enfermidade, de estados perturbados da, da mente, de estados emocionais infelizes. Aí a gente começa a mudar. Quando a gente começa a mudar com sinceridade e com profundidade, as pessoas também começam a perceber, fulano está diferente. Tem algo diferente nela ou nele. Não está mais aquela pessoa para baixo, está uma pessoa acesa. Está um magneto. Olha a história do magneto, está irradiante. Quando a pessoa se apaixona, quando chega no ambiente, todo mundo nota. O que é que tem fulano? Está diferente, tem uma coisa diferente, ninguém sabe o que é. O cabelo é o mesmo. A roupa, às vezes, é a mesma que foi na semana passada para aquele lugar. Mas todo mundo vê diferente. Quando a pessoa não está bem, pode chegar vestido como for. Cabelo com aquele negócio que faz assim. Mas olha, ela vem fulano. Quando está passando um momento tão difícil. Tá. Porque está estampado na alma. Mas a pessoa que está apaixonada pela vida, por alguém, por um animal, seja o que for, a pessoa está para cima. Então, quando ela chega, ela pode estar vestida de jeans e camiseta branca. Está um charme. Deslumbra qualquer pessoa. É a personalidade vibrátil. É a alma que está vibrando. É o ser que está contactando com a sua natureza divina, que está aqui. É por isso que nós somos tão belos. É por isso que a nossa destinação é tão gloriosa. Quando o Espírito desperta, começa a sua jornada gloriosa. Para a glória suprema da luz. Nada nos deterá. Todos nós seremos almas semelhantes a um Francisco de Assis. Todos, sem exceção. Todo mundo aqui. Agora, até lá, haja reencarnação. Idas e vindas. Ah, na próxima eu quero reencarnar na Alemanha. Ah, você vai nascer no Nordeste do Brasil. Vai andar nas estradas brasileiras. Onde só tem buraco. Vai. Ah, não, mas eu queria um local pelo menos mais ameno que eu possa ter. Vai pro SUS. Não é sírio-libanês, não, é SUS. Vai ver o que sofre o médico, que não tem nenhum aparelho de raio-x, não tem ultrassonografia, está tudo quebrado, falta gás, manda até comprar remédio com o próprio bolso. Vai evoluir, vamos evoluir. Vamos progredir. Ah, eu vi duas perguntas maravilhosas, amiga nossa, disse, olha, a gente se gosta tanto. A outra disse, mas eu vou nascer longe, vou nascer, não sei onde você vai nascer, no Polo Norte. A vida tem coisas maravilhosas. Até nasce um no Polo Norte e outro nasce lá na África. O que é que acontece? O africano ganha uma passagem para conhecer o Polo Norte. Aí passa na frente de um iglu, pronto. Sai ela toda faceira com o negócio. É essa. Vim da África para casar no Polo Norte. A vida é fantástica. O cara vem do Rio Grande do Sul para casar em Arapiraca. É da vida. As coisas são fenomenais. São fantásticas. Por isso que a vida é bela e é sublime. Por todos esses mecanismos, por todo esse contentamento de existência. Quando eu tenho oportunidade que as pessoas dizem assim, eu estou, não sei, minha vida. Gente, vamos agradecer. Tem problema, tem dificuldade, mas é a vida, a gente tem que agradecer. Por quê? Está tão difícil reencarnar. É problema reencarnar. Hoje está difícil. É muito aborto espontâneo, é muito aborto cometido conscientemente. É muito problema de não fertilização, é muito problema de produção frágil de espermatozoide, é muito problema de falta de nidação do óvulo. Tanta coisa acontecendo para poder renascer, é tão difícil renascer. É mais fácil passar no vestibular do que renascer hoje em dia. Porque vestibular tem toda semana, né? Cheio de faculdade por aí, todo mundo passou nessa, passa naquela. Não tem problema. Agora, reencarnar é problemático. É uma fila enorme, gente. A gente tem 7 bilhões reencarnados e mais ou menos 25 bilhões precisando vir. Imagina a pressão. Se fosse as famílias antigas, não. Era 10, 12, 15 filhos. A família de hoje é um filho. Quando a menina hoje diz, eu quero dois. Tu é doida, é? Dois filhos. Que exagero. Dois filhos só. Então veja como é problemático reencarnar. Quem veio, aproveite. Quem já está na carne agora, seja feliz e aproveite. A oportunidade está na carne. São muitos. Uma vez um espírito, numa comunicação lá no nosso trabalho mediúnico, disse, tenho inveja de vocês, que eu queria estar na carne agora. Preciso estar no mundo e ainda não estou em condições de voltar. Olha só, um espírito dizer que tem inveja da gente que a gente está aqui. E tem pouca gente com inveja de estar lá, viu? A maioria quer ficar aqui. Mundo espiritual é lindo, nosso lar é belíssimo, aquele rio azul, né? Os casais fazendo promessas para as reencarnações. Mas quer ir para lá? Deixa aqui. Claro que tem as exceções de praxe. O céu é lindo. Todo católico gostaria de ao morrer ir para o céu. Mas pergunta, quer ir para o céu hoje? Não. Deixa aqui, na terra. Porque a gente sabe do valor e da importância desse mundo onde nós estamos. A mensagem de Francisco é a mensagem que deve calar profundamente em nossa alma, na simplicidade do nosso coração, no desejo de interação com a natureza, no esforço que nós devemos envidar para acender a própria luz e dessa maneira encaminhar vidas para uma experiência melhor. Ter a capacidade de, como a primavera, fazer despontar as flores em qualquer jardim, sem diferença e sem separação de quem quer que seja. A grande mensagem que vibrou em Assis, atravessando os séculos desde o período medieval aos dias de agora, convida os cristãos de variada natureza para que possam estabelecer a simplicidade da manjedoura no átrio do coração. E aquele mesmo comportamento exarado às margens do Tiberíades, ou soprando a brisa do Hermon descendo a montanha, possamos nós refletir para a humanidade o cântico inesquecível dos tempos idos, para sentir de perto o mesmo perfume de Cafarnaum e sentir a beleza da luz e do orvalho que desceu em Betesda e no tanque beneficiando os cegos. Sejamos aqueles paralíticos que voltaram a andar, aqueles que estavam surdos e voltaram a perceber as ondas sonoras. Sejamos os que enxergaram novamente a luz depois das grandes sombras de cada dia. A mensagem potentosa do Evangelho retorna aos dias de hoje para dizer ao homem de todos os quadrantes, de todos os países, de todas as línguas, de todos os continentes, que vale a pena amar. O amor é, sem dúvida, o grande farol a nortear as embarcações à volta, mas, sobretudo, a guiar-nos a própria embarcação para o porto seguro da plenitude da paz. A mesma mensagem que nasceu do ventre de Dona Picalá em Assis e, atravessando os séculos, ecoa nos pastos trôpegos dos seguidores de Bernardone. Agora somos nós os chamados para viver esta mensagem. Se todas as coisas em volta são desafios, temos a bússola sagrada do Evangelho para guiar-nos os passos, a bênção da medicina e das ciências que dão-nos longevidade no corpo, a alegria de termos medicamentos que nos auxiliam a sustentar a saúde do organismo, mas temos também a base de sustentação da psicologia e dos evangelhos para curar as feridas da alma e ajustar as mentes. Dá-nos o céu da esperança, para que a gente possa observar, tanto nos dias de invernia, quanto nos momentos de verão, como Deus nos ama, como Ele nos quer bem. É essa mensagem que deve vigorar nos dias de hoje, aqui dentro, no nosso peito. Ah, que venha a tristeza, a depressão, que venha as situações de pânico, superaremos. Se você está vivendo isto, vencerá. Se está em provação, superará. Se carpe expiação, serás vencedor. E com esta certeza, que possamos abrir os olhos toda manhã e dizer, para a humanidade em festa, e olhando para os céus, Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelos meus olhos sadios que me permitem olhar a beleza de uma paisagem bucólica, observar o pássaro que voa, observar uma fisionomia amiga que se aproxima. Eu sei que são tantos, meu Pai, que passam pela vida mergulhado na grande escuridão da cegueira. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me permitem escutar o cântico dos pássaros, o riacho que murmura, a brisa que sopra. São tantos os filhos da agonia que passam pela vida mergulhado no grande silêncio da surdez. Por esta minha voz, Senhor, eu te agradeço. Porque com ela eu posso cantar o amor, louvar a ti, disseminar a paz, falar de esperança, porque eu sei que são tantos aqueles que passam na vida com afasia e com mudez. Muito obrigado por estas minhas mãos, que me permite segurar outras mãos, fazer um carinho, apontar um caminho, sustentar um ninho. São tantos os mutilados que mal podem levar o alimento aos lábios. Pelos meus pés, eu só te agradeço, porque com eles eu posso saltitar, bailar, dançar, correr, ir ao encontro do outro. São tantos os filhos da dor que estão numa cadeira de rodas ou então num leito de amargura e dor. Obrigado, Senhor, pela roupa que me protege do frio, dos raios do sol. São inúmeros os que estão pela rua envolvidos em andrajos e jornal. E pelo meu cérebro sadio eu só tenho a agradecer-te, porque com ele eu posso refletir, orar, meditar, pensar em ti, concatenar ideias. São tantos os que atravessam os paus da existência com a limitação mental, com perturbação, com limitação de pensamento e até com a síndrome de Down. Obrigado, meu Senhor, pela minha família. Problemática, é difícil, não importa. É a família abençoada. É importante, eu te agradeço pela lágrima que cai dos meus olhos, pelos momentos também de felicidade. A lágrima porque purifica o coração, a felicidade porque acende a esperança. Agradeço-te pela mensagem perene do Evangelho. Agradeço-te pelo conhecimento espírita. É nele que eu bebo na fonte da reencarnação. E ela me diz: estes que hoje não enxergam, os que não escutam, os emudecidos, os mutilados, os paralisados que não têm a roupa, os que não têm o cérebro, que não têm família, um dia, Senhor, voltarão a enxergar, a escutar, a falar, a ter as mãos, os pés, a família, a ter a roupa, a ter o cérebro sadio, a ter um lar, porque toda dor é passageira, toda provação é transitória, pela beleza de viver, pela certeza que seremos felizes em plenitude, pelo carinho com que sou sempre recebido neste estado, pelo afeto, paciência e carinho com que vocês me escutam desde ontem, o que é que eu posso fazer se não dizer? Obrigado, Senhor. Muita paz para todos. Antes de passar para o Edson, a fim de que ele prossiga com a prece final, que será do Fred, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês. Para nós, cala na alma e também dizemos obrigado. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês, irmãos de ideal. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Agora os avisos finais. Nessa pastinha que vocês receberam, tem uma lista com as atividades desenvolvidas no Lar Francisco de Assis. Inclusive hoje, às 16h, teremos a nossa doutrinária de domingo. Estão todos convidados. No próximo dia 10 de agosto, estaremos realizando também a nossa festinha dos pais. Quem quiser comparecer, ajudar, os nossos idosos agradecem. E nós também. Agradecer a presença de todos e a ajuda de todos os amigos envolvidos no trabalho para que esse evento, esse seminário acontecesse. Lembrar também que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela Web Rádio Nova Fraternidade. É a primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. E colocar aqui que a Web Rádio Nova Fraternidade está transmitindo esse evento. Existem 330 pessoas acompanhando esse evento em 25 países. Então, quem quiser conhecer, quiser acessar, webradionovafraternidade.com.br. A gente agradece a todo mundo e vai passar para o Fred fazer a prece final. Como eu não falei nada desde ontem, eu vou fazer a prece. Vamos agradecer novamente. Jesus, querido e amado Senhor, neste momento em que sentimos as pétalas de Tua bondade derramando-se em nossas vidas, socorrendo as nossas feridas, em nome de Maria, a doce mãe de todos os que necessitam, nosso coração em festa, no silêncio da oração abençoada e bendita, apenas é gratidão. Que esta paz, esta serenidade que nos envolve a todos nesse instante, permaneça nos corações destes amigos, descendo em todas as dimensões onde exista o padecimento e a dor, onde o gemido impere, onde a amargura pontifique, abençoa o Senhor. E em cada lar, quando esses companheiros retornarem aos seus familiares, possam encontrá-los com saúde e paz. E quanto a nós, enche-nos o coração da Tua misericórdia e de Tua paz. E permite que Maria, nossa querida mãe, permaneça conosco, nos inspirando, através de Francisco, o bendito herói da Tua mensagem. Fica conosco, Jesus, e nos abençoa, hoje e por todo sempre. Em nome de Deus, nós encerramos os nossos trabalhos de hoje. Sibélia vai fazer os momentos finais. Muita paz a todos. O nome dessa música é Valsa para Elizabeth.